Maloca Hits. Anoiteceu aqui, me desejem boa sorte. Vou fazer um corre em busca dos malote. 3 horas da manhã, meu horário de rotina. Ligar pros parceria, reunir toda a quadrilha. Bolar um belo plano, fazer o mapeamento. Roubar uma carreta pra levar os armamentos. O arsenal é forte, só Glock e macaquinha. Se os cana aparecer, vão virar é peneirinha. Pensamento ambicioso e sem medo do perigo. Tamo na atividade, a adrenalina tá subindo. Mas essa noite aqui vai render algum qualquer. E o primeiro a ser estourado é aquele ali do Santander. Coloca dinamite, põe fogo no pavio. Se afasta aí, compadre, a explosão vai ser a mil. Caixa estourada, a ação vai ser agora. Vamos pegar as notas e o minuto e sair fora. Deixa nenhum flagrante, se pá nem digital. Liga a porra da carreta, vamos lá pro Pedregal. Motosa lá no barraco do Pedrinho do Magal. Divide toda a grana e depois só carnaval. Em busca das notas, cada um com seus motivos. Com seus motivos, cada um faz seu corre. Faz seu corre, cada um faz sua lei. É desse jeito que eu sei. Quem tá se certo onde tudo é errado. Caminha descalço entre tijolos e barracos. Caribe na mão, pura condição. Pivete cresceu sonhando e hoje só quer condição. Toca na cara, revólver na mão, Castela Sena. Os refém tá no chão, tá suave, sem problema. Lá fora tem 2 na contenção de walkie-talk. No cofre mais 2 enchendo os malotes. Cena de filme, até parece, mas não se engana. Do outro lado da cidade tá minha mãe na bomba. No puro veneno, aluguel atrasado. Geladeira vazia, cê sabe que é embaçado. Mesmo fazendo errado, mas por um motivo certo. Centro de ensino pra quê? Conselhos não quero. Aquele menino de mente inocente, hoje não. Hoje se encontra aqui de frente por crime, revólver, revolta, dinheiro. Só quem é vai saber o que eu tô dizendo mais. Deixa baixo essas fitas, só amolece o coração. E onde eu tô, fica vulnerável quem tem compaixão. Fita tranquila, plano bem sucedido. Sem dar um tiro, véi, entramos e saímos. Mais de 200 mil, 50% é a porcentagem. Em busca das notas, cada um faz seu corre. Em busca das notas, cada um com seus motivos. Com seus motivos, cada um faz seu corre. Faz seu corre, cada um faz sua lei.